UFSCar, sempre diferente. Rádio UFSCar, ZYU 757, 95,3 FM, 140 watts de potência. Escute Rádio UFSCar, escute diferente. Construída com a participação de gente da Universidade e de São Carlos, a nova programação da Rádio UFSCar chega com muita coisa boa. Música diferente e informação de qualidade para esquentar suas noites. Essa é a 95,3 FM. Diferente todos os dias. Básico em Revista. Boa tarde, amigos da Rádio UFSCar, ouvintes da Rádio UFSCar, né? Não, tô na base de Galvão Bueno não dá. ouvintes da Rádio UFSCar. Eu sou Antônio Silva, professor Toninho, e este é o programa Ensino Básico em Revista. Nós estamos aqui, nós faremos aqui um bate-papo, como sempre acontece, entre professores e também com o meu amigo Daniel Machado. Daniel Monteiro. Nós vamos levar um papo aqui, né, Matheus, sobre a questão da consciência negra, né, esse mês que a gente está vivenciando agora. Perfeito, Toninho, perfeito. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, Toninho, boa tarde, Daniel, tudo bem? Então, hoje nós vamos estar aí iniciando uma discussão, né, vamos ver se a gente consegue viabilizar uma discussão mais aprofundada sobre a questão da consciência negra, aproveitando que esse é o mês da consciência negra, né? Dia 20 agora, sendo o Dia Nacional da Consciência Negra, e aproveitar para fazer algumas discussões mais aprofundadas desse tema tão controverso e polêmico, né? Que é a questão do racismo no Brasil, né? A questão da necessidade do negro se conscientizar politicamente, lutar contra as injustiças, refletir sobre a posição do negro na sociedade, enfim, tratar da questão étnico-racial do Brasil numa perspectiva mais ampla, né? Mais séria. Né? É isso. É, e também, né, tratar da conscientização das pessoas, né, que ainda, infelizmente, no pleno século XXI, ainda praticam, né, praticam o racismo, né, uma coisa abominável, vamos dizer assim. É, Toninho, o pior é que o racismo no Brasil é o pior de todos os racismos. É aquele racismo que todo mundo vê ele, sente ele o tempo todo, pratica ele, mas ninguém assume que tem ele, né? Eu chamava racismo velado, né? Que é um racismo impossível de você combater, né? Uma vez que ele não tem cara, né? Ele tem várias facetas, né? Ele aparece o tempo todo, ele é sentido o tempo todo, principalmente por quem é afrodescendente, só que infelizmente ninguém assume que é, né? Então você vai num banco, você vê que o afrodescendente ou ele está trabalhando na faxina do banco ou ele está no máximo sendo porteiro do banco, né? Você já, dificilmente você vai ver um afrodescendente como gerente, caixa, né? E quando acontece as pessoas não acreditam que o afrodescendente esteja no cargo de destaque, né? Acho que é empregado, motorista. Estão acostumados, né? Estão acostumados. Mas interessante é isso, né? Que você pergunta pro dono do banco, né? Pro gerente do banco, o que que acontece? O banco, ele é racista, né? Não, de jeito nenhum. Tem um monte de negro que trabalha aqui no banco, né? Mas pô, já não, onde está o negro? Não, tá aí na posição que ele tem que estar, né? Então é essa que é a ideia que passa. Então existe um processo de normalização, naturalização, né? Da posição do negro na situação do negro na posição periférica, né, e marginal dentro da sociedade. Né? Então, esse processo ideológico, né, de racismo velado que vigora na sociedade brasileira, ele mantém, ele reproduz muito bem essa ordem, né, onde a ordem racista, né, onde a parcela etnocêntrica europeia da população está no centro, está, né, nas posições centrais, e os negros, os afrodescendentes, os pardos estão nas posições periféricas, né, marginais dentro da sociedade. E aí existe um processo, vários mecanismos que reproduzem isso, né? O mecanismo, por exemplo, de naturalização, como eu já havia falado, o mecanismo de endurecimento do olhar, né, onde as pessoas se acostumam a ver o negro nessa posição e não pensa mais de forma crítica, né? Aceitam, simplesmente aceitam, é natural. O negro tem que estar nessa situação mesmo. Pô, morreu um monte de menino negro aí, foi morto pela... Não, é assim mesmo, o negro morre assim mesmo. Pô, a população penitenciária do Brasil é quase 70% é afrodescendente ou é pardo, né? Como é que... Não, é assim mesmo. Enfim, vai naturalizando, né? Então é essa que é a reflexão que a gente tem que fazer. A gente precisa de quebrar isso, né? E aí, nesse sentido, eu vejo que iniciativas como, por exemplo, a política de cotas, né? É, a data, né? Essa data, o Dia da Consciência Negra, são todas iniciativas que são conquistas, não foi nenhum presente dado para a população afrodescendente, né? Mas foi uma conquista do movimento negro brasileiro. Lei, né? de 9 de janeiro de 2003, né? Que estabeleceu esse dia. Perfeito. Lei 10.639. Perfeito, né? Essa lei ela estabeleceu que tanto o Dia da Consciência Negra, como o dia 20 de novembro, como a obrigatoriedade da disciplina História da África, da cultura afro-brasileira, fazer parte do currículo em nível nacional, né? Estabeleceu a data também. Enfim, é uma iniciativa, que é uma conquista do movimento negro, que vai justamente no sentido de fazer com que todos reflitam, né? Sobre a posição do negro, o racismo que vigora no Brasil, enfim, o problema da população afrodescendente. Né? Falávamos fora aqui do estúdio, eu, professor Matheus, sobre a pauta do programa de hoje, e até para começar a exemplificar um pouco da fala de como ainda existe, como o racismo, existe o racismo ofensivo, existe o racismo velado, mas eu acho que existe um terceiro racismo, e provavelmente devem ter termos técnicos específicos que tratam dele, e os ouvintes que estiverem agora sintonizados quiserem corrigir o que eu falar, mas também existe o racismo que vitimiza o negro, no sentido de o negro ser mais vítima de violência. E aí a notícia que saiu hoje é do mapa da violência do Brasil, em que homicídios de mulheres negras aumentam 54% em 10 anos. E aí trata de que, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2015, enquanto no mesmo período o número de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8% no Brasil. É o mapa da violência 2015, homicídios de mulheres no Brasil, que é elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. É um desdobramento do mapa da violência que a Faculdade de Ciências da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais fez. Em 2013, 13 mulheres foram mortas por dia no país, em média um total de 4.762 homicídios. Nessa edição, segundo também a faculdade, o estudo foca a violência de gênero e revela que no Brasil 55,3% desses crimes aconteceram em ambiente doméstico. Aqui tem todo um detalhamento depois, para quem tiver interesse, agenciabrasil.ebc.com.br é uma das matérias de destaque. Mas é assustador como houve um aumento de 54%, passando de 1.864 mortes para 1.875, mais de 1.000 mortes em 10 anos, em média, de mulheres negras no Brasil. E isso vai ao encontro também com o que acontece com jovens negros no Brasil inteiro, no qual é muito mais perigoso você ser jovem e negro no Brasil do que algumas áreas de guerra civil em outros países do mundo, e guerras civis que são amplamente noticiadas e são amplamente discutidas na imprensa. Enquanto aqui o negro sofre essa violência e essa violência é tratada de outra maneira que não também como uma forma racista. Aqui sempre tenta amenizar a questão racial em prol de outros motivos. Ah, e talvez ele tinha aparência de bandido, talvez qualquer coisa do tipo. Menos também levantar que há sim um racismo, inclusive para que violências sejam cometidas contra a população negra. Inclusive não se admite, né, que os afrodescendentes tenham uma posição de destaque na sociedade. Aqueles que se destacam são alvo sistemático, né, de ataques racistas. Né? A gente viu recentemente agora, né, com aquela moça do Tempo lá da Globo, Maria Júlia. Maria Júlia, e mais recentemente agora com aquela atriz também, a Thaís Araújo. Quer dizer, pelo simples fato delas estarem em destaque, né? Não, qual é a outra explicação que se tem para isso? É, jogadores de futebol constantemente, né? É. Temos o caso do goleiro Aranha, no finalzinho do ano passado, né? Jogadores brasileiros que jogam na Europa, que são afrodescendentes. O tempo todo acontece isso no esporte, até medonho como se tornou comum e não levanta mais discussão. Simplesmente aceitou-se que há o racismo e que ele está lá e lidem com ele. Exatamente. É horrível. Né? Banalização, né? Aquele negócio da banalização da questão, né? Se torna uma coisa banal. Não se existe o objetivo, assim, coletivo, né? De fazer uma reflexão mais profunda, né? Trata-se a questão de uma forma superficial, imediatista, como se fosse uma coisa que não provocasse efeitos mais perversos, né? Para a pessoa que sofre, para a sociedade, né? E vai banalizando a situação, né? Vai normalizando, né? Isso é muito triste, muito sério, né? Uma das questões que a gente estava até conversando, Daniel, aí para completar esse seu levantamento que você fez dessa pesquisa da Faculdade de Latino-Americana de Ciências Sociais, né? Inclusive faz parte do caderninho do aluno, né? Do volume 2 de Sociologia, um estudo sobre violência no Brasil, né? E aí é feito um levantamento muito interessante, onde lá no estudo sobre violência está demonstrando qual que é a população, qual que é a parcela da população brasileira, né? No caderninho do aluno, volume 2 de Sociologia, qual que é a parcela da população brasileira que está mais sujeita ao homicídio na sociedade brasileira, né? E aí demonstra que é o jovem rapaz, né? Garoto, né? De 15 a 24 anos de idade. Essa é a parcela que mais morre por homicídio no Brasil. E a chance de um negro morrer em homicídio nessa faixa etária é de um garoto negro de 15 a 24 anos ser morto por homicídio, em nível do Brasil inteiro, né, na sociedade brasileira inteira, ela é quase duas vezes maior do que a chance de um garoto não negro morrer. E na região sudeste, essa possibilidade é mais de duas vezes maior de um garoto entre 15 e 24 anos ser morto por homicídio do que um garoto não negro. Então você vê que a população negra brasileira, além de ser uma população que está à margem, né, é uma população que está numa situação de vulnerabilidade, né, é a população que é mais eliminada, né, tanto garotos quanto as moças. As moças, né, no caso da violência doméstica, né, e os garotos no caso do homicídio, da violência. Uma pesquisa rápida aqui no Google, para levantar os dados do mapa da violência, mostram que, em média, 100 a cada 100 mil jovens com idade entre 19 e 26 anos morreram de forma violenta no Brasil em 2012. Considera a morte violência a resultante de homicídios, suicídios ou acidente. Só que o perfil de vítimas de morte e violência jovem, homem, negro, são os que mais morrem. Eu estou procurando aqui exatamente a porcentagem. 71%. Das mortes violentas no Brasil são de jovens, o perfil é jovem, homem e negro. Aí você pega, negros são 2,5 vezes mais vítimas de armas de fogo no Brasil. Esse aqui é um dado mais recente do mapa da violência 2015. Das 39.686 vítimas de disparo de qualquer tipo de arma de fogo, 28.946 eram negros e 10.632 brancos. A diferença do número mostra que a vítima desse tipo de morte é 2,5 vezes mais para negros do que para brancos. E assim você também tem todo um destrinchamento das informações, sendo que o IBGE, no último censo, mostrou que a maioria da população brasileira é negra. Então, ou seja, a maioria da população brasileira é mais vulnerável. Já passou de 50%, já, né? É intrigante que a região sudeste, né, esteja com um número maior, né, com relação a essa violência, não é, Matheus? Muito triste, né? Infelizmente, é a região que tem, por ser a região um perfil com a mais conservador, maior, né, tem a característica mais conservadora, a região mais violenta, né, a região que tem a concentração é pelo maior número, populacional. Você acha que é pelo número de pela concentração? Concentração, né, econômica, né, geográfica, a questão da violência, ela é muito grande aqui, né? E infelizmente é o tipo de violência que aflige justamente a parcela da população que está vulnerável, né? No caso da mulher, né? Do garoto, né? Enfim, né? É o tipo de situação que a gente tem que reconhecer, né? Temos que reconhecer aí para poder fazer o levantamento, discutir, né, com mais profundidade esse tema, né? Acho que esse é o primeiro passo, né? É tentar entender isso. Tem alguma coisa errada com a sociedade brasileira. Alguma coisa que está errada, ela está afligindo uma parcela da população. Qual que é essa parcela? Parcela afrodescendente. Esse é o primeiro dado científico que comprova que existe racismo na nossa sociedade, né? E aí vem a saída. Qual que é a saída? Alguma coisa tem que ser feita. Medidas têm que ser tomadas, né? E aí as medidas geram todas as polêmicas que a gente sabe. Durante muito tempo isso foi mascarado, né, Matheus? Aquelas teorias, né, do Gilberto Freire, por exemplo. Né? O mito da democracia. O mito da democracia racial, né? Da cordialidade do brasileiro. O homem cordial, né? Então, perfeito. É. Né? Então isso aí. Até, Toninho, antes, para que os nossos ouvintes, talvez alguns, não tenham tanta familiaridade, o que são essas teorias defendidas pelo Gilberto Freire? Se vocês puderem fazer um pequeno resumo para eles. Perfeito, Daniel, perfeito. Ó, o que acontece é o seguinte, entre o final do século XIX e início do século XX, existia ideias influenciadas por uma corrente de pensamento científico chamada eugenia, né? Essa eugenia era um grupo de cientistas que envolvia biólogos, médicos, antropólogos, sociólogos, né? Tentavam entender por que certas sociedades tendiam ao desenvolvimento enquanto outras tendiam ao subdesenvolvimento. Por alguma razão, que eu não, acho que não cabe a nós explicar aqui com mais profundidade, né? Eles chegaram à conclusão que as sociedades onde a parcela populacional é branca, né? Maior, as sociedades onde prevalece a população branca são sociedades que tendem ao desenvolvimento. E sociedades onde predomina a população de pele escura tendem ao subdesenvolvimento. Essa perspectiva ela era feita sem nenhuma abordagem histórica. Né? Era uma perspectiva extremamente superficial, né? E ganhou muita força entre o final do século XIX e início do século XX. É o tipo de ideia que influenciou aí partidos como o Partido Fascista do Benito Mussolini, o Partido Nazi-fascista do Adolf Hitler, né? E aqui no Brasil essas ideologias científicas, ela deixou seu papel também, né? Então o que acontece? Aqui no Brasil, assim como teve a influência na Itália e na Alemanha, toda a Europa foi influenciada de uma maneira ou de outra através dessa ideologia eugênica, né? Da eugenia. Aqui no Brasil também ganhou força isso, né? No final do século XIX. E aí o que acontece? O que o governo brasileiro fez nessa época, nesse contexto? Ele deu um jeito de influenciar por essas ideias. Ele chegou na seguinte conclusão: existia um problema para a sociedade brasileira se desenvolver, baseando-se nessa ideia, né? Qual que era o problema? A população negra. Então o que o governo brasileiro fez no final do século XIX? Adotou medidas que iam no sentido de embranquecer a população brasileira. Quais são essas medidas? Importar para o Brasil população branca, né? Europeia em especial, europeia e asiática, né? Foi nesse contexto que foi mandado para cá, foi financiado pelo governo brasileiro os imigrantes, né? Que vieram principalmente da Itália, da Alemanha e do Japão, né? Esses imigrantes eles vinham para cá com uma política deliberada do governo que tinha o objetivo de embranquecer a população brasileira, né? Era esse o objetivo. Um estudioso, um norte-americano brasilianista, né, um historiador norte-americano brasilianista chamado Thomas Skidmore, ele faz um estudo muito profundo dessa questão, né, num livro que ele escreveu chamado Preto no Branco. Esse livro ele demonstra de forma bem profunda isso, né, ele mostra com dados, com documentos muito bem fundamentados cientificamente como que é que foi esse processo do governo brasileiro no sentido de embranquecer a população brasileira, né. E essa ideia, né, do problema do mulato na sociedade brasileira foi uma ideia que durou aí praticamente mais ou menos até o ano de 1930, quando surgiu o Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire é mais ou menos desse contexto aí. O governo brasileiro percebeu que seria muito complicado, né? O governo brasileiro não, a intelectualidade brasileira começou a ver as várias perversidades por trás desse processo de embranquecimento da população brasileira. E aí o que a intelectualidade, principalmente liderada por pensadores como Gilberto Freire, fez? Começou a trabalhar com a ideia do bom mestiço, né? Do bom mulato, do mulato como uma coisa positiva. Foi aí que ele escreveu aquele livro Casa Grande Senzala, né? E naquele livro ele trabalha com a ideia de que O processo de miscigenação no Brasil é um processo pacífico, né? Escamoteou uma série de injustiças, de abusos, de absurdos que ocorreram na história e trabalhou com aquela ideia linda, né? De que é tudo perfeito, que aqui no Brasil ocorreu um processo de mistura, de miscigenação das três raízes, das três matrizes raciais, né? Que foi uma forma bem tranquila, enfim, e criou a ideia de que o Brasil ele tem um aspecto que diferencia ele positivamente em relação aos demais países do mundo, né? E ele trabalha com a ideia, com a propaganda de que no Brasil vigora a democracia racial, né? Tão famigerada e polêmica a democracia racial. E essa ideia ganhou muita força, né? Muita, mas muita força mesmo. Porque a ideia da democracia racial, ela é a ideia que esconde, né? Do mito da democracia racial que surge a ideia de que no Brasil não tem raça, né? O racismo velado no Brasil, ele surge, ele se fundamenta no mito da democracia racial. Esse é o problema, sentido, né? Nesse sentido mesmo que eu citei, porque isso atrasou, vamos dizer assim, o movimento de conscientização, né? Porque enquanto se acoberta a realidade, isso atrasa, né, o movimento de conscientização, não é isso, na verdade? Perfeito, né? Enquanto, no mesmo contexto histórico, né? Enquanto lá nos Estados Unidos existia todo um movimento de luta por conquista de direitos civis da população afrodescendente, né? Nesse mesmo contexto histórico, né? Aqui no Brasil se passava a ideia de que o Brasil era um lugar onde não precisava de ter essa luta. Conscientização, né? De que o Brasil é racista, nesse sentido que eu estou dizendo. Então, é uma coisa perversa demais, né? Extremamente perversa, Tony. Extremamente perversa e dificílima de combater, né? Nos anos 70, quando o Thomas Skidmore escreveu esse livro, né? Preto no Branco, ele tentou reforçar essa ideia do mito da democracia racial, né? Ele tentou reforçar essa ideia, né? E aí o movimento negro brasileiro se fundamentou com vários pesquisadores muito mais bem trabalhados, de raízes brasileiras mesmo, e conseguiram se fortalecer, criar novas direções, né? Mas isso é muito forte no Brasil, principalmente porque as elites brasileiras, elas pensam assim, né? Então, aqui tem um, acho que você deve conhecer, tem um pensador que é muito utilizado, inclusive em concursos da Secretaria de Estado da Educação. O nome dele é José Murilo de Carvalho. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Esse José Murilo de Carvalho, ele escreveu aquele livro Os Bestializados, né, falando sobre a proclamação da República no Brasil. E esse José Murilo de Carvalho, ele é um cara que ele defende meio que a escravidão, né? Inclusive ele fala que a escravidão não tinha um aspecto racista no Brasil. A escravidão, ela fazia parte de um mecanismo econômico e social, né? Inclusive ele fala de forma bem clara, né, em vários trabalhos que ele fez, ele escreveu vários livros, né? Ele fala que até o negro aforriado no Brasil, se ele ascendesse economicamente, a primeira coisa que ele fazia era comprar um escravo negro para ele. Olha aqui. Absurdo. Então ele meio que faz uma meia-culpa aí, falando que a escravidão no Brasil não é uma questão racista, e sim uma questão, uma necessidade econômica, né? Então ele fala, inclusive, que dentro do quilombo dos Palmares existia escravos, né? Olha que coisa absurda, né? Quanto a isso, eu não posso te afirmar, mas que existiu realmente. O Machado de Assis, por exemplo, tinha um escravo, ele era afrodescendente, ele tinha um escravo. Tem um conto em que ele cita, inclusive, o escravo, que ele, né, que ele dá liberdade ao escravo, que era comum mesmo. Pessoas, mesmo afrodescendentes com certo destaque, terem escravos. Né? Não estou dizendo que seja o caso aí do, né, do quilombo. Do quilombo, dos Palmares, mas existia sim, essa possibilidade existiu mesmo. Essa realidade, né? Existem várias discussões, né? Acho que todas as discussões são muito válidas, né? Inclusive dentro da linha da historiografia científica, né? Eu acho que é muito legal aprofundar isso, né? Mas eu acho que isso não justifica. Mas não racismo, como naturalidade, né? Não. Como uma coisa natural que existia, como apenas um aspecto econômico. Se fosse assim, a igreja não teria tido o cuidado de dizer que o negro não tinha alma. Perfeito. No início, né? da escravização. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Bora fazer um intervalo ou vamos continuar com a discussão? É, nós estamos no meio, já é bom fazer um intervalo, né? Vamos ouvir então uma música agora com o Jorge Benjor. Jorge Benjor, Zumbi. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Angola, Congo, Benguela. estão os homens. Dizem que nele é uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Estão os homens do lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, sendo colhidos por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Olá, amigos. São 17 horas e 33 minutos. Este é o programa Ensino Básico em Revista. Hoje nós estamos aqui conversando sobre consciência negra. Nós estamos aqui, eu, professor Toninho, né? Professor Matheus Reis e o Daniel Monteiro, nosso amigo aqui, jornalista da Rádio Fiscar. Nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto. E a música do intervalo aí, né, coincidentemente, fala sobre zumbi, né, zumbi, essa música do Jorge Benjor, e você fez uma pesquisa aí sobre zumbi, sim, né? Sim, sim, sim. Toninho, eu fui ver o significado da palavra zumbi, né, inclusive o nome do zumbi, né, não era zumbi, né, o nome dele era Francisco, né. E ele adotou esse nome, que é um nome de origem da língua falada pelo povo africano que foi escravizado no Brasil, né? O zumbi, ele era líder, né, do quilombo dos Palmares, né, que foi o maior quilombo que existiu no Brasil. Esse quilombo, ele durou aí durante todo o século XVII, né, do ano de 1600 até 1695, quando ele foi dizimado aí, né, pelas forças coloniais aqui no Brasil, né? E ele foi um processo social de muita resistência aí, né? Inclusive era o refúgio para os escravos africanos que fugiam. O quilombo dos Palmares não tinha somente escravos africanos, tudo que era tipo de pessoas pobres, né, viviam lá no quilombo. Era um lugar de, como que eu diria assim, de liberdade, né, do domínio dos colonizadores aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, no século 17, né, o quilômetro dos Palmares, era uma povoação que tinha mais de 20 mil pessoas, né? Ele era composto por várias povoações ali, um conjunto que, se eu não me engano, tinha aproximadamente 11 povoações, tá bom? E ele chegou a 20 mil pessoas. Naquela época, uma povoação, um grupo de povoação com 20 mil pessoas era muito grande, né? Que tipo de organização social tinha lá? Então, era uma organização social que, é lógico que na época não existia a ideia de capitalismo, socialismo, né? Mas não era colonial, né? Não era o princípio da colonização, né? Eles produziam por subsistência, né? Por comércio entre eles, existia um comércio muito grande, inclusive com vários outros povoamentos não vinculados ao quilômetro dos Palmares, existia um comércio com eles, né? Enfim, era um lugar diferente, né? Um lugar, vamos dizer assim, um povoado de autonomia mesmo, visando o desenvolvimento local ali, né? Não o desenvolvimento, tendo em vista a exploração, a colonização. É muito interessante. Sem propriedade privada, né? Exatamente, exato. Ficava numa região entre o estado de Pernambuco, de Alagoas, né, num lugar chamado Serra da Barriga, né? E é uma região, hoje ainda existe resquícios arqueológicos lá naquela região, né? Existem muitos estudos que estão sendo feitos hoje ali para tentar resgatar alguma coisa que sobrou ali, né? Enfim, para fundamentar os trabalhos. Mas eu estava ali falando, Toninho, a palavra zumbi, né, escolhida pelo líder, né, do Quilombo dos Palmares, significa a força do espírito presente, né? É isso que quer dizer zumbi, na língua dos povos africanos que eram trazidos para cá como escravos, né? E foi escolhido a data, né, dia 20 de novembro, como a data do Dia Nacional da Consciência Negra, que é uma reivindicação do movimento negro brasileiro, né? E a data da morte do zumbi, né? De 20 de novembro de 1695. Perfeito, Tony. Foi no dia 20 de novembro de 1695 que o Zumbi dos Palmares, depois de muita luta, de muita resistência, né, foi assassinado aí por um bandeirante paulista, né, chamado Domingo Jorge Velho, que assassinou ele para massacrar o Quilombo dos Palmares, que era uma organização aí que estava já durava mais de 100 anos. Estava, né, beirando 100 anos, né? E oferecendo aproximadamente, né, um grande desafio aí para a coroa portuguesa continuar explorando aqui o Brasil, tendo em vista a mentalidade colonial, né? Uhum. Então, o Quilombo dos Palmares, ele ofereceu uma alternativa para a população. Então, muitos colonos aqui, muitas pessoas, né, ao invés de se submeter aos interesses exploradores da colônia, né, exploradores colonial, começava a se associar aí ao Quilombo dos Palmares e pensar em saídas alternativas. É, né? Por outro lado, prejudicava os fazendeiros, né? Tirava a mão de obra deles. Exatamente, né? Além, é lógico, né, de ser o lugar onde os escravos fugiam e viam aquilo como algo para eles ter um porto seguro, né? E aí o que acontece? Foi uma coisa muito interessante, que os fazendeiros pensaram que eliminando o Quilombo dos Palmares ia acabar o movimento de resistência, né, dos escravos no Brasil, porque não ia ter mais lugar para os escravos fugirem. E ocorreu, né, o contrário, né? Os senhores engenhos deram com os burros na água, porque a partir do exemplo do Quilombo dos Palmares, se esparramou pelo Brasil inteiro vários pequenos quilombos, né? Aqui no Brasil, depois que o Quilombo dos Palmares foi massacrado, né, pelos bandeirantes, né, em 1695, começou a ter vários quilombos. Inclusive aqui em São Carlos tinha um quilombo, né, região de Santa Eudóxia. Não sei se vocês sabem, lá era uma região de quilombo, né? E existem várias regiões do Brasil chamadas regiões quilombolas, né? Eram regiões de populações que descendiam, que são descendentes de pessoas que fizeram quilombos aí no decorrer da história do Brasil. Então foi depois do Quilombo dos Palmares, né, que os senhores de engenho pensaram que eliminando o Quilombo dos Palmares ia acabar a resistência, correu o contrário, né? Passou a ter muita resistência. Então isso foi muito interessante e reforça a ideia de que o zumbi, na verdade, foi um grande herói, né, um incentivador aí da luta, né? Daí a importância, né, Daniel, que você estava dizendo aí sobre, né, que todo o país, né, tivesse essa data como uma data, por favor, significativa e como uma data cívica que deveria ser preservada, né? Exato. O professor Matheus comentava, eu acho que ele tem os dados exatos depois para passar para a gente, mas aqui no estado de São Paulo, a data 20 de novembro é considerado ponto facultativo, no qual os municípios podem ou não optar por ser feriado e paralisar suas atividades como feriado, dando esse dia. Os municípios, só para ter um entendimento dessa questão do ponto facultativo também rapidinho para os nossos ouvintes, há uma série de feriados nacionais que estão no calendário nacional e todos os municípios devem seguir. Há algumas datas sugeridas pelo calendário nacional, mas que também são facultativas a cada município, há os feriados estaduais assim, e também há uma parcela de datas que são municipais. Uhum. Cabe aos municípios poderem colocar em qualquer celebração dentro do calendário. O município tem 20 feriados por ano, se eu não me engano, que ele pode dar no seu calendário. As outras datas não pode. 20 datas no ano, então, que são paralisadas as atividades por serem feriado. E aí o município opta, então ele respeita as que são obrigatórias a nível nacional, a nível estadual, e aí sobram algumas datas. São celebração do aniversário da cidade, celebração... Padroeiro da cidade, coisas do tipo. E me incomoda muito, primeiro, você partir de um estado laico, você abrir mão de ser feriado uma data tão importante e cívica quanto o Dia da Consciência Negra, para você manter como feriado, talvez, o padroeiro da cidade. Tudo bem, a gente tem essa cultura de dar nome de santo para os municípios e tal, mas dias de outros santos relacionados aos municípios. Você mantém um dia de outro santo e você não dá, por exemplo, o feriado, o Dia da Consciência Negra. E muitos dos municípios que dão o dia não o fazem de uma maneira educativa e conscientizadora. Eles simplesmente dão um dia de folga para a população, que ótimo, nem aí para a paçoca. Sabe, você não tem uma ação cívica, você não tem um desfile, você não tem alguma atividade em praça pública que incentive e leve a reflexão do que é aquela data, nem que seja uma série de shows só com artistas negros do seu município, ótimo, mas você está levantando a pauta e minimamente apresentando a população. Você não está dando um dia pelo dia, mas é o que acontece hoje, desde que foi instituída a data, na maioria dos municípios, infelizmente. Não serve como uma data para reflexão, né? Exato. Perfeito. Você tem desfile de Forças Armadas nos feriados que cabem aos desfiles, 7 de setembro, 15 de novembro e afins. Você tem um feriado estadual que alguns consideram controverso, que é a Revolução. 32, e você tem paradas, você tem manifestações em alguns lugares, e no dia 20 de novembro, você malemar, as cidades que têm feriado o dão solto. Quase como o Dia do Professor também, né? É verdade. O Dia do Professor, ótimo, é o dia que não tem aula, legal. É assim que é enxergado por parte de muita gente. E não há uma força do poder público para esse trabalho de conscientização. Perfeito, Daniel. Esse é um problema muito sério, né? As datas comemorativas vão perdendo sentido, né? Vai banalizando e as pessoas são levadas a ver somente como o dia que não precisa trabalhar, né? O dia que você vai tomar cerveja, o dia que você vai ficar em casa, né? Que você vai assistir televisão, vou ver a sessão da tarde, né? É isso, né? É o dia que você vai refletir, vai pensar, né? É possível até que o governo mude a data, mude a folga para que não haja ponte, né? Exatamente. Então, vamos ao dia do funcionário público, né? O dia do funcionário público é uma data tão importante, né? Por que o dia do funcionário? Por que o funcionário público? O que ele representa, né? E hoje você vê, o governo faz o que quer com o dia do funcionário público, né? Joga, manobra o dia, perde totalmente o sentido, né? Então é isso, Daniel, o que você falou. O que ocorre é o seguinte: existe a lei de 2003, né? Que é a lei que o Toninho falou muito, explicou muito bem, né? A lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que é a lei que estabelece a data, o Dia Nacional da Consciência Negra. Estabelece o currículo, né, das escolas públicas brasileiras para tratar a história da África, né, e da cultura afro-brasileira, né? E aí teve uma lei que regulamentou um feriado, que é uma lei de 2011, né? A lei do dia... Lei 11.519, de 2011, né? Que cria a data sem obrigatoriedade do período. Uma lei da primeira gestão da presidente Dilma Rousseff, né? E ela cria a data, né? Criou essa data no sentido de fazer, de garantir aí legalmente o direito para os municípios, os estados que queiram adotar aí essa data como feriado, né? Tenham um respaldo legal para isso, né? E aí hoje no Brasil são 780 cidades, 780 municípios, aliás, que aderem à data como um feriado, né? Desses 780 municípios, são 104 no estado de São Paulo. tem... é muito representativo, né? Sim. O estado de São Paulo tem 645 municípios, né? Desses 645, 104 adotam essa data como feriado, né? E aí é uma questão da gente refletir, né? Por quê, né? Será que existe uma questão de importância? Que no estado de São Paulo, na cidade de São Carlos, existe toda uma discussão de que parece que já tem muito feriado no mês de novembro, então eles não querem dar mais um dia, né? E aí a coisa vai passando meio de forma banalizada e, enfim, a discussão acaba sendo uma coisa bem superficial, né? Mas é uma data importante, né? Como todos os feriados cíveis, é uma data extremamente pertinente, né? Porque a questão da consciência negra é o primeiro passo para a gente tratar a questão do racismo no Brasil, né? Fazer com que todos reflitam sobre o negro no Brasil, inclusive o negro, né? Para que a população negra reflita. O que, que é ser negro no Brasil? Né? Por que, que será que a população negra brasileira, até pouco tempo atrás, não assumia que era negra? Ela preferia falar que ela era morena escura, né? Que ela era parda, do que se assumir como negro, né? E por que isso, né? O que que acontece, né? Enfim, é importante a gente fazer essa reflexão, né? E o Dia da Consciência Negra, ela vem nesse sentido, de fortalecer a identidade, né? O primeiro passo para a gente acabar com o racismo é fazer com que as pessoas se identifiquem com essa questão, né? Reflita, pense, né? E eu acho que essa é a principal vantagem. É, porque existe uma tendência de a pessoa, de alguns querem, alguns queiram, né? Querem, né? Esse embranquecimento, né? A gente vê, observa isso, né? Uhum. Alisamento de cabelos, etc. Eu acho que dá para entender de certa forma, né? Porque a pressão, o preconceito é muito grande, dói isso, né? Então as pessoas querem, no fundo, não é que elas queiram ser brancas, mas as... O tipo de agressão que você sofre sendo negro é muito grande. É muito grande, então você acaba tentando é horrível falar isso, mas você acaba tentando amenizar os motivos das agressões que você sofre, tentando se padronizar. Uma aparência. E essa padronização é caucasiana eurocêntrica e coisas do tipo. É, só um dado, fiz aqui de cabeça mais ou menos a conta, apenas 16% dos municípios do estado de São Paulo tem como feriado. É um número muito baixo. Muito baixo. Muito baixo, né? Para um estado que na bandeira, né? A bandeira do estado de São Paulo, ele representa o negro, né? As cores da bandeira, o preto representa a população negra. E só 16% dos municípios adotam a data da consciência negra como um feriado para se refletir, para pensar, né? É uma questão da gente parar e pensar, né? O quanto. Aí é uma pergunta para vocês. O quanto a formação cultural racista do brasileiro vem da base da sua colonização e do seu desenvolvimento como sociedade? O quanto esse racismo que hoje é velado, inclusive ninguém fala, vem desse processo de construção da sociedade? Ah, com certeza, desde os tempos coloniais, né? Vem daí, não é, Matheus? Nossa, a questão do Brasil, ser negro no Brasil, né? Num tempo que existia escravidão, era a condição para você se tratar como um bicho, né? Aí você imagina esse contexto, né? É muito complicado a gente hoje, né, refletir sobre como que é que surgiu, né, a mentalidade do racista. Mentalidade racista, em especial contra o afrodescendente, né? Mas ela é muito forte, né? E ela surgiu naquele contexto, conforme eu já havia falado para vocês, da questão da eugenia, né? E ela também é muito forte no sentido de que a população negra brasileira, ela teve que passar por um processo de animalização, né? Então você imagina, pegar um ser humano e transformar ele num animal, não é uma coisa fácil. A igreja, né, como eu citei, né, anteriormente, a igreja contribuiu muito nesse sentido, né? Ela dava o fundamento. Ela protegia o índio e permitia a escravização do negro. Mas o que eu quero dizer, Toninho, é o seguinte, que a população negra brasileira, para ser transformada em escravo, ela teve que ter massacrada todos os aspectos da sua cultura, né? Então, por exemplo, a religião do negro hoje, as religiões de matrizes africanas, hoje você associa com o que tem de pior, né? Uma vez eu passei pela experiência, né, dentro de uma escola, dou aula de sociologia, né, de história, né? E aí eu falei para os alunos, eu sou uma pessoa que... O aluno perguntou para mim qual que era a minha religião, né? Eu sou candomblé-ista. Nossa senhora, tinha uns alunos que eram ligados a igrejas evangélicas e falaram, não, professor, eu não vou nem ouvir mais o que você fala. Eles criaram assim, uma aversão a mim, como se eu fosse uma pessoa que representasse o que tivesse de pior dentro da sociedade. Por quê? Porque isso é tudo uma herança, né? Uhum. Uma herança cultural daquele processo de destruição mesmo da cultura do africano, né? Uhum. Porque o que que acontecia? O africano, ele dentro da senzala, para ele resistir, né, ao massacre que era o processo de escravidão, né? Ele tinha que encontrar vários mecanismos. Na sua cultura, né? Os mecanismos eram através da religião. O que faz um povo sobreviver é a sua cultura. Agora, se você tira completamente a possibilidade prática da sua cultura, você está matando esse povo. Massacre. Na verdade, massacre. Eles não permitiam que os africanos falassem a língua deles. Então, o que eles fizeram com relação à religião para poder praticar? O sincretismo, né? O sincretismo religioso. A Umbanda nasceu assim, né? Fizeram o sincretismo religioso. E de onde que é que nasceu essa ideia essa satanização das religiões de matriz africana, do candomblé em especial? O que, que é que os escravos faziam? Eles utilizavam, né, da religião deles, né, enfim, da cultura deles, como um mecanismo para controlar o explorador. Então, por exemplo, quando eles tinham um fluxo muito grande dentro da Casa Grande, né, pensando na relação Casa Grande e Senzala, né, os escravos, eles participavam do cotidiano da Casa Grande, e eles ao mesmo tempo sofriam abuso, eles eram açoitados o tempo todo. Então o que, que eles faziam? Eles, sabendo de alguma fragilidade, por exemplo, se tinha alguém doente lá dentro da Casa Grande, falavam, inventavam a história, tá doente porque fulano fez um trabalho lá do candomblé, né, para poder fazer com que o cara ficasse doente, porque ele fez um mal. Ele açoitou ali o meu parente, né? Açoitou tal pessoa, então ele está fazendo um trabalho. E aí criou essa mentalidade, né? Onde fazia com que, ao mesmo tempo que controlava, né, a agressividade do homem branco sobre o escravo, né, era uma forma dele se proteger. Porque aí o que, que acontecia? O senhor de escravo, né, os feitores, né, os caras que agrediam os escravos ali, transformavam eles em animais, eles, opa, ficava com medo, era uma forma dele controlar, né? Imagina ali o ambiente extremamente composto de pessoas sem muita cultura, né? Então isso era um mecanismo. E isso ganhou muita força, né? Tanta força que até hoje as pessoas associam as religiões africanas a coisas maléficas, né? A coisa do diabo, né? E pensa que o cara que faz um trabalho de candomblé, né, chamado trabalho de candomblé, vai ter poder sobre a vida dos outros, né? Então você vê como que isso é forte, isso foi muito forte, né? Uhum. E foi, na verdade, uma forma do escravo se proteger contra os abusos do seu senhor, né? Lá na época, e você vê que até hoje isso tem força ainda, né? Uhum. Então isso é interessante a gente refletir de onde que surgiu, né, certas mentalidades. São alguns traços culturais que ficam, né, negativos, né, no caso. Principalmente negativos. E até hoje a cultura africana, ela se mantém, né? Você vê que o candomblé hoje ele é muito forte ainda, né? Você vê que ainda existe instituições, né, existe organizações, né, muito interessante isso. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar é a questão de que os senhores de escravos, para escravizar, para transformar os escravos africanos em objetos, né, o que, que eles faziam? Além de eles não permitir que os africanos falassem a sua língua natal dentro da senzala, eles colocavam pessoas que falavam línguas diferentes, né? Existia uma ciência da escravidão. Para evitar, né? Para evitar que eles se organizassem, né? se formassem. Então, eles colocavam, inclusive, inimigos, né? Uhum. Colocavam pessoas que eles sabiam lá na África que eram inimigos, colocavam junto dentro da mesma senzala. É. Para não existir a possibilidade deles se unirem. E os senhores procuravam comprar escravos que não fossem da mesma família, né? Eles separavam as famílias. Separavam a família. Existia toda uma ciência por trás da escravidão, né? Não era uma coisa ali feita de forma bem... Não, era tudo muito bem pensado, bem elaborado, né? E eles não permitiam que falasse a sua língua, enfim. Né? A cultura afro, por ela estar viva até hoje, né, no candomblé, por exemplo, a gente pode reconhecer que isso é uma manifestação de força mesmo, né, do povo africano. E a gente tem que reconhecer isso, né? Em especial nós, os afrodescendentes, né? Eu sou afrodescendente, né? Eu acho que a gente tem que se orgulhar dela, se aproximar e procurar conhecer muito. E daí a importância do zumbi, né, que deixa isso bem marcado. Data, né? A data, o Dia Nacional da Consciência Negra, isso. Né? Nesse sentido. Exato. A gente tem temos 4 minutos de programa só. Voou. Temos apenas 4 minutos de programa. Temos alguma pauta para fechar que a gente pode anunciar passar, pra semana. Fechar o programa hoje e anunciar da semana que vem, porque a gente tem 4 minutos. Se a gente iniciar outra discussão, vai não ser vai muito dar. Chato cortar no meio. Então, algum outro último ponto que vocês acham interessante destacar para encerrar o dia de hoje? Olha, eu sinceramente eu gostaria muito de estar retomando a questão das cotas, né? A questão das cotas, que é uma grande conquista para o povo afrodescendente. Eu gostaria, inclusive, de propor para o Toninho para a gente fazer uma discussão então, mais gente aprofundada. No próximo programa, né, para não perder a linha de pensamento, a gente continua, né, falando sobre essa questão, né, do Dia da Consciência e também sobre a questão do racismo, a questão, enfim, vários assuntos que a gente ainda, né, ainda pode abordar sobre. Esse assunto não se esgota de jeito nenhum uma hora de discussão, né? O Daniel também poderia falar um pouquinho sobre a questão da história de Angola, né, aquela eu achei muito interessante que você comentou outro dia, eu gostaria que você conversasse um pouquinho no próximo programa, né? Claro. Só para dar uma adiantada, envolve questões da própria discriminação racial entre africanos dentro do continente africano por conta dessa influência europeia na cultura. É um resumo assim, da fala minha do Toninho, mas aí explico isso no próximo programa. Deixa todo mundo curioso. E agora nós vamos terminar então com a música Mama África, né? Do. Ai meu Deus, esqueci o nome. Do Chico César. Chico César. Chico César esteve aqui semana passada, aqui em São Carlos, apresentando o CD novo dele aqui pela rádio. Então, Mama África, Toninho? Vamos lá, Mama África. Está ouvindo Ensino Básico em Revista. Thank you.